Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje eu estou aqui para dar sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, com o desafio 27, O Amor se Satisfaz em Deus, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmo 107, verso 9. Deus não nos deu filhos para que pudéssemos nos perder neles e usá-los como nossa nova fonte de identidade e significado. Também não quis que o entregássemos a outros enquanto procuramos nos realizar em outra área. Deus quer ser nossa principal fonte de satisfação. Só Ele pode encher o vazio que nosso egoísmo e nossa natureza pecaminosa deixaram em nós. As pessoas costumam pensar que se tivéssemos mais dinheiro, prazer ou poder, seríamos mais felizes. O rei Salomão obteve todas essas coisas em grande medida e descobriu que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Eclesiastes 2, 1, 25. Ele finalmente chegou à conclusão de que todas as coisas boas vêm da mão de Deus, pois sem Ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Contudo, quando nos sentimos insatisfeitos, costumamos pensar que a felicidade se encontra em algo que desejamos e não temos. Não vemos que Deus não criou nada na terra que possa nos satisfazer mais do que Ele, nem sequer os nossos filhos. Ele formou os anseios em nosso interior para que o buscássemos e nos enchêssemos de sua provisão celestial. Filipenses 4,19. O verdadeiro amor, a alegria e a paz são encontrados somente nele. Gálatas 5,22. A Bíblia revela que quando procuramos satisfação nesse mundo, não a encontramos e perdemos a oportunidade de conhecer Deus. Mas quando encontramos nossa suficiência no Senhor, não só o achamos, mas também obtemos a verdadeira alegria como benefício extra. O salmista declarou: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Quando a sua prioridade é buscar e amar a Deus, Ele promete encher o seu coração exatamente do que você precisa e deseja. Todos em sua casa se beneficiarão com pais que desfrutam plenamente de sua relação com Deus. Quando começar a entregar o controle e permitir que Deus te encha com seu amor, com um propósito renovado e uma consciência em paz, a alegria que brota dentro de você irá se derramar sobre sua família também. Por esse motivo, Jesus não foi insensível ao dizer: quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Por mais ilógica que pareça essa afirmação, seus filhos realmente não deveriam vir em primeiro lugar na hierarquia da vida. Seu cônjuge também não, nem sequer você mesmo. Um dos maiores desafios do amor parental é conectar todas as suas paixões no canal de comunhão com Deus e depois observar como ele fortalece e multiplica o que seu amor pode conseguir na vida de seus filhos, muito mais do que você jamais poderia alcançar antes. Amar primeiro a Deus permitirá amar ainda mais seus filhos. Por isso, podemos dizer que viver em uma comunhão satisfatória com Deus é o verdadeiro segredo da criação dinâmica. Não significa que você deva ser indiferente às necessidades de seus filhos, mas ao manter-se ligado a Deus em oração a cada dia e buscá-lo como fonte de sabedoria e força, ele desenvolverá em seu coração uma sensibilidade para as necessidades mais importantes deles. O Espírito Santo derramará constantemente o amor de Deus em seu coração. Romanos 5, 1 a 5. Dará paz para sustentá-lo em circunstâncias incertas, quando sua própria força de vontade não faria. Dará uma alegria que irá transpor qualquer situação, não importa quão prejudicial possa ser. Essa é a maravilha de encontrar satisfação nele. Independente das adversidades, Deus nunca muda. Então, colocando-se à disposição de Deus para que ele te enche e te use, seus filhos não sairão perdendo. Muito pelo contrário, o que receberem será derramado através de você, partindo o coração de Deus ao deles. Às vezes, seus filhos realmente podem precisar menos de você. Talvez esteja fazendo demais por eles, por temor ou por um desejo doentio de encontrar seu valor neles. Em outros momentos, eles podem precisar mais do que você possivelmente pode dar. Mas em Deus, você será constantemente preparado pelo Espírito Santo para desenvolvê-los e servi-los da melhor maneira. A palavra, a sabedoria, a paciência de Deus simplesmente começarão a surgir em você, graças ao que ele derrama em seu interior a cada dia. Lia, a esposa de Jacó, é um exemplo de alguém que esperava encontrar plena satisfação em sua família. Como seu esposo não amava, supôs que ao ter filhos ganharia o seu coração. Deu-lhe 3 filhos e pôs em cada um deles nomes que refletiam seu anseio por satisfação e segurança. Mas com o tempo descobriu que nenhuma pessoa podia levar o peso de suas profundas necessidades emocionais e espirituais. Quando nasceu o seu 4º filho, simplesmente declarou: "Desta vez, louvarei o Senhor." Sua postura terminou onde a nossa deve começar: em amar a Deus. Devemos entregar nosso coração a Deus quando nos sentimos insatisfeitos e, por sua imensa e interminável abundância, ser capaz de saciar os desejos de todos os seres vivos. Salmo 145, 16. Não precisamos nos preocupar nem um pouco, nem um segundo em não alcançar sua provisão. "Na tua presença, fartura de alegrias", escreveu o rei Davi em adoração ao Senhor. "A tua mão direita há delícias perpetuamente", Salmos 16:11. Você pode desfrutar de Deus como sua fonte diária para tudo o que você precisar. O desafio de hoje: passe tempo a sós com Deus, lendo as palavras de Jesus em Mateus 11:28-30. Ao invés de pedidos de rotina, pergunte como pode chegar-se a Ele todos os dias e encontrar descanso para a sua alma. Abra o seu coração e peça ao Senhor que lhe encha com o seu amor e sua alegria para aprender como encontrar deleite caminhando mais intimamente com Ele. Agradeça a Ele pela sua bondade e provisão em sua vida. Desfrute do seu tempo concentrado nele. Depois, deixe que seus filhos vejam a diferença que isso produziu em você hoje. Pontos para reflexão: que mudanças de vida e atitude te ajudarão a encontrar mais satisfação em Deus? O que o Senhor quis te mostrar? Como essas mudanças trarão benefício aos seus filhos? Amém? Bom dia e até amanhã com o desafio 28.